Bem, hoje dia 5 de abril de 2015, vamos para celebrar o Senhor agora à noite. E eu pedi aos irmãos para abrirem Lucas 15, 11. Amém? Todos encontraram? Todos abriram? Todos ligaram aí suas Bíblias? Vou deixar bastante tempo sentado. Fica de pé um pouquinho aí comigo, para ajudar na sua concentração. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15. Disse-lhe mais: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres o pai. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, diga, caindo, porém, em si. Disse: quantos empregados o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Diga, levantou-se, pois. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados meu pai... Perdão. Repeti. 21. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe e ponde um anel no dedo e alparcas nos pés, sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. E chegando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Respondeu-lhe ele: chegou o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu, contudo nunca me deste um cabrito para aqui, para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche teus olhos um pouquinho. Eu queria que você orasse um pouco em silêncio, pedindo para que Deus falasse seu coração. Que o Senhor fosse além da sua expectativa e que o Senhor se revelasse para você nessa noite. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós confessamos que não há em nós qualquer virtude que nos faça capazes de compreender e aplicar a Tua palavra, a não ser que isso venha do Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Nos desafia nessa noite, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha com Atenais e tome um abraço do Teu altar e venha queimar em nossas vidas o que lhe ofende. E que nós possamos, Senhor, ser purificados pela Tua Palavra. Traz uma palavra, Senhor Deus, que nos mova. Transforma, Senhor Deus, essa noite teu logo, sua palavra escrita na palavra rema, na palavra que é vinda da própria boca do Senhor e nos move a mudança de vida. Fala conosco. Nós cremos que o Senhor pode usar a tua voz para poder falar o mais profundo da nossa existência e transformar a nossa história. E é por isso que nós estamos rendidos aqui ao Senhor agora. E estamos quedados clamando, fala conosco, Senhor. Nós repreendemos toda a hoste maligna que quer agir em nossas mentes, tentando entorpecer nosso entendimento, tentando nos fazer confusão nesse momento. Nós repreendemos em o nome de Jesus toda força maligna que é contra a palavra do Senhor e contra a aplicação dela. Todo demônio quer roubar como a ave da parábola a semente jogada, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que tua semente encontre uma terra fértil para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se sentar um pouquinho. Irmãos, nós estamos diante de uma das histórias mais chocantes e interessantes aqui de toda a literatura bíblica. Quando um pai pródigo, esse sim é pródigo, rico em dar, está diante de uma situação limite que a vida colocou diante dele. Tendo dois filhos, um desses filhos resolveu requerer aquilo que seria seu direito na morte do seu pai. O mais interessante é que não era só um dos filhos, era o filho mais moço, que tinha menos direito. Interessante porque isso me parece muito peculiar a nós mesmos. Quantas vezes nós nos achamos cheios de direitos, quando na verdade nós temos mesmo um pai cheio de amor. E às vezes nós confundimos isso. Inclusive o apóstolo Paulo diz, não useis da graça para dar a ocasião à carne, amém? Mas, que já nesse começo de ministração, você fique atento e vá percebendo no decorrer do discurso o quanto nós nos sentimos cheios de direitos, enquanto na verdade o que temos é um pai cheio de amor. Esse pai então, ele... me parece, segundo a literatura bíblica, que no Velho Testamento, prosperidade financeira era um dos maiores sinais de bênção de Deus. Segundo Salomão, nem todo rico é abençoado, e nem todo abençoado é rico. Mas, via de regra, na Velha Aliança, esses mais ricos eram considerados mais abençoados. Então, eu vou entender esse pai como um pai que construiu um patrimônio, um império, e com certeza... o que mais moveu ele para investir tanto não foi ele mesmo. Prova disso é que quando seu filho sem direito reivindica o direito, ele abre mão e entrega. Esse pai então, que queria sim que os filhos em maturidade recebessem aquilo que ele tinha para dar, se vê diante da situação que põe em xeque toda a sua paternidade, todo o seu amor e toda a sua dedicação. De repente, não mais que de repente, aquele filho mais moço chega para ele e diz assim, pai, para mim hoje o Senhor morreu. Porque existem várias formas de dizer isso. E essa é uma dessas formas. Hoje ainda, onde muitas coisas mudaram, um filho reivindicar a herança do pai, sendo o pai vivo, é chocante. Agora imagine naquela época. Então, o pai... em meio a tanto amor, é surpreendido por uma reivindicação do filho. Pai, eu quero fazer da minha vida o que eu bem entender. Pai, toda essa vida que o Senhor construiu, me servindo, me amando, me nutrindo, me doando, eu entendo que já estou emancipado, e uma vez com idade suficiente para isso, não quero usufruir do que é direito meu sem ser... debaixo dos teus bigodes, eu quero ir embora. O Senhor morreu para mim, acabou. É interessante porque aprendi do meu pai, que me disse que a gente tem que ter cuidado em como reivindica a autoridade. Porque às vezes a gente reivindica a autoridade de uma forma que já denuncia a nossa falta de autoridade. Meu pai falou, não grite com sua filha. Meu pai falou assim, nunca grite a sua esposa. Porque quando você tem que gritar a ela para reivindicar a autoridade, é que você não tem mais nada. E que autoridade está reivindicando? Está impondo medo a ela. Esse pai, sabendo desse princípio, ele não esbravejou com o filho, ele não gritou com o filho, ele não mandou dar uma surra no filho, porque ele já sabia que não tinha mais nenhuma autoridade para com esse filho. Está claro isso para você? E aí esse filho chegou diante de Deus, chegou diante do pai e falou assim: olha, eu quero o que é meu, para mim o senhor já morreu, eu não vou acabar minha vida aqui nessa fazenda, o que eu quero agora é usufruir, é curtir aquilo que o senhor construiu e agora eu quero que seja meu. Disse-lhe mais moço deles ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Simplesmente a Bíblia diz: repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado quando você reivindica a sua liberdade a Deus, porque via de regra, ele lhe dá. E como alguém já disse, a maior das escravidões é a liberdade, porque ela, muitas vezes, lhe faz escravo de si mesmo. Esse menino tem autoridade para ser senhor de alguém? Pois ele se tornou senhor de si mesmo. Mas tem um problema que nós humanos, infelizmente, somos cronicamente, nós temos dificuldade com a autoridade. Nós somos cronicamente insubmissos. Nós, geralmente, não queremos estar embaixo da missão de alguém. Nós queremos que os outros estejam embaixo da nossa missão. Já percebeu isso? E aí, ele pede a Deus liberdade. Ele diz: eu quero, já estou chamando o Pai de Deus, está vendo? É porque Jesus diz que metaforicamente esse Pai é Deus. E aí a gente chega para Deus e fala assim: mas Deus, que é isso? Eu tenho que fazer sempre o que quer que eu faça? Será que eu não tenho direito de escolher? Será que eu não sei o que é melhor para mim? Afinal de contas, o Senhor me deu juventude, o Senhor me deu um corpo bonito, o Senhor me deu dinheiro, o Senhor me deu um certo status. Eu quero usufruir isso, eu quero curtir isso. E eu fico impressionado com a coragem de Deus, com a saúde emocional, sei que eu posso dizer assim, de Deus, porque ele simplesmente entrega ao menino. Cuidado com a liberdade que você pede a Deus. Em todos os aspectos, é muito melhor você se render à vontade dele. Mas o menino foi lá, reivindicou e falou assim: eu quero o que é meu. Eu quero fazer do meu jeito. Decore isso. Todas as vezes que você quiser, estiver pelejando com Deus, que quer fazer do seu jeito, você está abrindo mão do melhor jeito. A ideia não é ser frustrado. A ideia é embarcar no plano de Deus, porque você vai fazer o melhor do melhor jeito. A lei de Deus não é um ferro quente para marcar quem obedece, dizendo: está vendo quem manda sou eu? Não, essa não é a lei de Deus. A lei de Deus é a melhor forma de vivermos todas as experiências. Quando lá ainda, falo isso muito para vocês, eu sempre ficando gaguejado, né, velho? Quando lá na lei mosaica, diz assim, desculpe, é um pouco nojento, eu vou falar. Diz assim: enterrai as vossas fezes. Por quê? Era uma lei sanitária. Dezenas e dezenas e centenas de outros povos morreram de doenças como a cólera, porque não tinha essa regra sanitária. Aqueles defecavam, os outros iam e caminhavam por cima. Você sabe que muitos animais do campo comem, animais de corte comem fezes. Se você deixar, o animal ia comer e logo se desenvolveria uma enfermidade, uma doença. Mas o povo de Deus, só por cumprir essa regra, que nem entendiam, Louis Pasteur foi no século antepassado. Ele descobriu sobre o risco dos micro-organismos infectarem. Ninguém sabia por quê, mas em obediência, eles enterravam as fezes deles. Que coisa chata, né? Vai aliviar o ventre, o povo está caminhando, você tem que ainda parar para enterrar. Às vezes a lei de Deus parece inconveniente com a nossa agenda. Nem sempre a gente entende o que Deus quer, mas eu garanto a você que a melhor forma de você viver qualquer experiência é cumprindo a lei de Deus. A melhor forma de namorar, cumprindo a lei de Deus. E às vezes a gente tem uma falta de cuidado e anda na margem, né? Eu costumo dizer que quem anda na margem, quando escorrega, cai no precipício. Às vezes também a gente diz, eu não cometo tais e tais pecados, eu chego pertinho, sinto o cheiro, mas eu não chego lá. Cuidado, porque um dia que você estiver menos espiritual, é lá que você vai cair. Por isso que é melhor você ficar longe da margem, amém, irmão? Amém ou não? Ficar longe, num lugar seguro. E num dia mais difícil, você não cai no precipício. Então, a melhor forma de lidar com as minhas finanças é cumprindo a lei de Deus. A melhor forma de lidar com o meu trabalho é cumprindo a lei de Deus. A melhor forma de lidar com os meus relacionamentos é cumprir a lei de Deus. A melhor forma de lidar com o meu casamento é cumprir a lei de Deus. A melhor forma de ver minha intimidade é segundo a lei de Deus. A melhor forma de eu sonhar, de eu maquinar, é pensando e meditando nas promessas de Deus. Mas isso às vezes nos sufoca. E a gente começa a querer experimentar a nossa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não diminui meu eco não, viu? Deu uma potência. A vontade de Deus é boa, perfeita e a sua vontade é ruim, imperfeita e desagradável. A não ser que você seja um cara obstinado como eu em querer viver a vontade de Deus. E eu não digo isso com o seu padrão não, porque eu já quebrei muita cara. Eu não quero que você quebre a cara, como eu já quebrei. Então, comece a cultivar, gostar do que Deus gosta. Crie um paralelo entre quem é. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você permanece nos caminhos dele, você vai começar a perceber a dicotomia entre a sua carne e o Espírito. O Espírito vivificado, a pessoa que recebe Jesus, ela não é só alguém que nasceu da carne. Ela nasceu do Espírito. Ela nasceu duas vezes, não porque nasceu de novo da barriga da mãe, como os espíritas creem. Nicodemos não entendeu o João 3, quando Jesus disse, você precisa nascer de novo? Ele falou, como vou nascer da barriga da minha mãe de novo? Pensando talvez que Jesus falasse, não, você vai nascer de outra barriga, em outra encarnação. Não foi o que Jesus disse, não. E Jesus disse, quem nasce da água é água. Ah, quem nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito, é Espírito. E assim como Jesus, ele, aqui na terra, ele nasce gerado, concebido pelo Espírito Santo, isso nos faz, isso nos abre o entendimento como uma ilustração para nós, que nós não devemos nascer só da nossa mãe, mas quando recebemos Jesus, nós que estávamos espiritualmente mortos, nascemos do Espírito. Amém? Amém? Uma vez que nascemos do Espírito, começa a briga. A briga começa. A briga começa porque a carne quer a sua vontade. A carne, ela é glutona, ela é fornicária, ela é adúltera, ela é pervertida, ela é roubadora. Todos nós temos um inimigo que carregamos como um cadáver sobre nós. O apóstolo Paulo diz, quem nos livrará pois do corpo dessa morte? Os advogados aqui sabem o que eu estou falando? Uma das penas capitais em Roma era pendurar o corpo do que você matou nas suas costas. E aquele corpo era amarrado dedo por dedo, falange por falange, membro por membro, e ele ficava sobre você, e você carregava aquele corpo, e aquele corpo ia entrando em estado de putrefação, e ninguém podia lhe livrar do corpo daquela morte, porque a sua morte lhe mataria. E Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos faz mais que vencedores, amém? É Cristo que nos liberta do corpo da morte, só Ele. Terapia é bom, ajuda, andar com boas pessoas ajuda, mas quem liberta é Jesus, amém ou não? Amém ou não, irmão? Esse menino, ele queria então tomar conta da vida dele, ele queria curtir. Meu Deus, como o tempo passa rápido. E o mais novo disse, pai, eu quero o que é meu, o senhor para mim já está morto. E o pai repartiu. Por isso que eu digo a você, cuidado com o que você pede para Deus. Minha sugestão é que você não peça a liberdade de Deus, mas peça a liberdade em Deus. Diferente. A Bíblia fala de certos escravos em Israel, que quando chegava o tempo do jubileu, ou por outro motivo social qualquer, que eles deveriam ser libertados, eles diziam aos seus senhores, ah, o Senhor é um Senhor tão bom. Eu não quero ser liberto. Aí o Senhor falava, mas eu não posso te manter aqui por causa da lei, é jubileu, todos os escravos têm que ser libertados. Ele falava, não, meu Senhor, o Senhor é um Senhor muito bom, eu vou sair daqui para onde? Eu estou na tua casa como um filho. Então ele falava, então está bem. Se chamava o representante do templo, e esse homem se encostava no madeiro da porta, e ali um vazador, é muito usado em artesanato, que fura o couro, era colocado na sua orelha, e ali essa orelha era furada. Aquele grande furo na orelha era uma marca de que aquele escravo é escravo porque escolheu ser escravo. Éramos escravos de orelha furada. Peça a Deus para ser um escravo de orelha furada. Peça a Deus. Diga assim, Senhor, para que eu quero sair da tua presença? A Bíblia diz que o bom servo fica olhando para a mão do seu Senhor, o salmista diz, para no mínimo do movimentar da mão do seu Senhor, ele lhe servir. Por quê? Porque agrada ele servir ao seu Senhor. Peça isso a Deus. É difícil, sabe por quê? Porque quando a gente põe o joelho no chão e começa a pedir para Deus nos impregnar da sua vontade, aí começa algumas vozes a dizer, e aquilo? E isso? Deixa de hipocrisia? Ou então o diabo e a carne usam a primeira pessoa e dizem, eu vou deixar de hipocrisia, eu sei que tem coisa que não consigo. O que Deus fez com Moisés, tirando ele do Egito, e a ousadia que Deus deu para Moisés para dizer assim, ó, eu vou sair daqui. E o faraó disse, deixa as joias, deixa as bens. Ele falou, eu vou sair daqui, não vou deixar nenhuma unha. Deus lhe dá autoridade para você não deixar nenhuma unha para a sua carne, nenhuma unha, nada, zero. Toda palavra que é proferida pelo Senhor, ela vem com autoridade para você cumpri-la. Se você está ouvindo agora, Deus lhe dá poder para viver isso, amém ou não? Então saiu o rapaz e foi e diz a palavra. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo absolutamente. Poucos dias depois, quando você e eu somos tentados a viver uma liberdade de Deus, a gente corre. A Bíblia diz, correm para com velocidade cometerem toda sorte de torpeza. Está lá em Romanos. Já viu um menino que o pai deixa na casa de uma tia que faz vontade, ele corre para bagunçar, para meter a mão no bolo, porque o pai não está olhando. Nós vamos, essas crianças que oramos por elas não vão ansiar fazer 18 anos para viver o pecado, como alguns de nós ansiava. Elas vão ansiar ter 18 anos para fazerem viagens transculturais para levar o amor de Deus. Mas como se não verem isso em vocês? Se verem em vocês a liberdade que Deus dá sendo usada de forma absoluta? Como que nós podemos dizer para o filho não fumar fumando? Como que ele pode dizer para o filho não mentir dizendo papai não está em casa? Diz que papai não está em casa. Nós, por natureza, se perceba, quando se vê correndo, cuidado, você pode estar correndo para o pecado. Mas a Bíblia também diz que é aquele que corre para os atos do Senhor, amém ou não? Aleluia. Mas, e aí, 13, poucos dias depois, logo o filho mais moço juntou tudo. Tem mais uma dica aqui, eu não sei se vou terminar hoje não. Qualquer coisa a gente termina semana que vem. É interessante como ele diz assim, ó, em poucos dias, rapidamente, talvez ele tivesse com medo de perder, de voltar atrás. Eu acho que ele estava com medo de se arrepender do mal que fez. Investigue sua alma aí agora e diga para mim se não é verdade. Às vezes nós maquinamos um pecado, um mal, que não deveria acontecer, e às vezes a gente quer acabar logo com aquilo, quer, corre! Mas sempre sou confrontado com o texto de Romanos, Paulo diz que os filhos das obediências, os iníquos, eles correm para cometer toda sorte de torpezas. Irmão, só tem um lugar que a gente deve correr, é para os pés de Jesus. Quando sua alma estiver apressada, estiver agoniada, que estiver querendo se recrear com o pecado, em falar mal dos outros, em pecar com seu corpo, pecar com sua mente, quando seu corpo estiver agoniado, corra para os pés de Jesus. Corra e diga, Senhor, estou aqui nos seus pés, que eu estou agoniado para pecar. Quantos que eu já acompanhei viciados em drogas? E que ensinei isso? Quando você estiver fissurado, você vai correr para o joelho. Você vai correr para os pés de Jesus, liga para mim. Quando sua alma estiver com pressa, busque o Senhor. Você não sabe o que um jovem pode fazer com pressa? Ele pode engravidar namorado. Em um minuto. Uma pessoa com pressa rouba um cheque assinado da empresa. Uma pessoa com pressa engana, mente, rouba. Cuidado com sua pressa. Ela engana. E para Deus é engraçado, porque para você aquilo está acontecendo em um minuto, mas para Deus ele está acompanhando aquilo como se fosse uma eternidade. Pior, ele está acompanhando aquilo dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Quando você peca, o Espírito Santo não sai de você. Sua doutrina é violentamente antibíblica. Quando você peca, o Espírito Santo permanece em você se você é convertido, apagado e entristecido. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Apagar o Espírito não é terminar com ele, não é matá-lo. A palavra grega é extinguir. É a mesma palavra que dá do radical extinguir em uma chama, que a gente dá o nome ao extintor. Ele não deixou de existir em você. Ele é um selo. Só quem pode tirar esse selo é Jesus. Ele não tira, ele abre. E enquanto estamos pecando, o Espírito está ali orando e gemendo. Ele está intercedendo junto a nós. Intercedendo junto a nós. Ninguém contrata um advogado porque está tudo bem. A palavra para Espírito é parácletos. É a palavra mais usada na cultura, na língua grega, tanto koine quanto a língua grega moderna, para advogado. O parácleto é aquele que leva a sua causa, que administra o seu problema. Uma vez eu fui contratar um advogado para uma causa e ela me trouxe a petição, me trouxe o documento que se assina dando plenos poderes ao advogado. Eu disse, meu Deus, que é isso? Tem que ser uma pessoa de extrema confiança. Eu li aquele documento, irmãos, e fiquei chocado com a confiança que entregamos ao advogado. Ele tem poderes absolutos. Civilmente, é uma coisa incrível. Inclusive, já formula um tipo de declaração, como é o nome? Procuração, mais simples hoje em dia. Dado alguns advogados não serem honestos. Mas a que me deu a procuração, entendeu se for honesta, e de fato era, e me deu a procuração dessa forma plena. E eu li aquela procuração e fiquei admirado. O nosso paráclito, junto a nós, o Espírito Santo, ele tem uma procuração sua, com plenos poderes, para defender você junto ao Pai. Não tente tomar isso da mão dele. Não tente apagar essa procuração. Isso é um presente extraordinário, irmãos. Tem o próprio Deus advogando suas causas. E nós são dois. Um junto a nós, para a gente não se sentir sozinho, o Espírito Santo, e um junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Você se empolga com isso, não? Amém? Irmãos, só que o menino estava com pressa de fazer besteira. Quando você estiver com pressa de fazer besteira, corra para os pés de Jesus. Antecipe, pega um atalho, vai correndo para os pés dele. Filho mais moço, juntando tudo, partiu. Vou dizer mais uma coisa para você. Não quero, não tenho pressa de terminar isso hoje, não. Qualquer coisa, a gente fica uns 4 domingos aí. É bom que você volta. Olha o que a Bíblia diz aí. Ele levou algumas coisas? Não. Ele levou tudo. Às vezes a gente acha que dá para ter a gaveta do pecado. Uma vez, gente, eu já tratei tanta gente que nem adianta você tentar adivinhar, tá? Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, durante muitos e muitos anos. Na verdade, eu já atendo pessoas há mais de 10 anos. Então, qualquer tentativa sua de descobrir quem é mera especulação e pecado. Uma vez eu atendi um jovem que tinha problemas com drogas. E ele foi, eu atendi. E ele disse pra mim, não, eu tô limpo, tô bem. Aí chegou na outra semana, ele falou, caí, cara. Eu falei, como foi? Aí ele falou, como? Aí ele falou, é porque eu tinha guardado. Uma vez eu atendi um jovem que tinha um vício com pornografia, que é algo que destrói lares e casamentos. Seja liberto disso, procure ajuda em nome de Jesus, se você tem esse problema. E ele sentou diante de mim, eu falei, como foi a semana? Ele falou, eu caí. Falei, como? A gente bloqueou tudo que era internet, telefone seu, para você não poder cair. Aí ele falou, é porque teve um telefone meu que eu não dei para você bloquear, não. E ali eu vi um padrão. Ou você se entrega totalmente, ou não tente se enganar. Não tente. Porque a menor área que você acha que pode continuar do diabo, ou continuar servindo a sua carne, ela é suficiente para arruinar toda a sua vida. Vou repetir. Qualquer área que você não queira confiar a Deus e queira reservá-la à carne, ao diabo, ao mundo, por menor que pareça, ela, como uma fenda numa represa, é suficiente para arruinar toda a sua vida. A entrega a Jesus tem que ser integral. Por que estou dizendo isso? Porque existe esse extremo daqui que o cara pegou tudo e levou para longe de Deus. Mas também tem aquele extremo onde a gente pega 90% e deixa com Deus. E vai curtir 10. Só que quem curte 10 vai querer 20. Vai querer 30. Vai querer 40. Vai querer 50. A queda desse menino não começou quando ele pegou a herança do pai. Não. Claro que não. A queda desse menino começou quando ele começou a maquinar sobre o que faria. Foi tudo muito rápido. Quando ele começou a pensar como se emancipar do pai, como curtir a vida. Ele sabia como o pai era moralista e como o pai era zeloso. Então ele concluiu, não vai dar para que eu curta aqui na minha cidade. Eu vou ter que ir para outra cidade. Eu não vou deixar nada com meu pai porque eu quero aproveitar tudo. Você pode estar achando que está deixando muitas áreas para Deus, mas não se engane com sua carne, ela é gulosa. Quem está aqui comigo, diga amém. Irmãos, o Senhor, Ele quer tudo. Sabe por quê? Porque é o melhor para administrar tudo da sua vida. Mas esse moço, correndo, pegou tudo e levou. E partiu para o país distante. E ali desperdiçou os seus bens. Outra versão é mais completa. Diz todos os seus bens vivendo dissolutamente. Outra lição. Não tem como você viver dissolutamente sem complicar toda a sua existência. Não dá para viver dissolutamente embaixo das barbas do pai. É uma coisa ou outra. Se você escolhe e resolve viver absolutamente, naturalmente você vai ser arrastado pela carne, pelo mundo e pelo diabo para longe da aprovação dele. Você já percebeu como às vezes as tentações chegam assim? É só um pouquinho. É só essa área. Que bobagem. Deus não tem nem tempo para poder ficar administrando tanta coisa. Que é isso? E aí vem aquela maldita frase que eu já tenho vacinado vocês. O que é que tem? Você está tão cansado, você trabalha tanto. Você é uma pessoa que dá um duro tão grande. Seu marido tão bom, sua esposa é uma mulher tão amada. Ou para esses filhos, você trabalha na igreja. O pastor não vai ficar sabendo de nada, não. Que bobagem. Irmãos, eu creio num Deus que prescruta mentes e corações. Eu creio tanto nisso que com os meus discipulandos, eu estimulo eles a confessarem seus pecados, eu estimulo eles a confessarem as tentações. Eu ouvi um homem de Deus dizer, quem confessa a tentação não confessa pecado, ou confessa menos. Não espera cair para confessar e pedir ajuda a um irmão mais maduro, não. Quando tiver com pressa de pecar, pede socorro, amém ou não? Mas esse menino não queria ouvir ninguém não, gente. Ele queria era curtir. 14. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar o quê? necessidade. Irmãos, eu louvo a Deus porque ele começou a passar necessidade. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Sabe até quando você vai ser útil para o pecado? Enquanto você tiver como gastar com ele. Enquanto você tiver dinheiro, enquanto você tiver saúde. Mas quando acabar o dinheiro e a saúde, você não serve nem mais para o pecado. Está lá no final do Deuteronômio, não lembro qual é o texto, que diz assim que o pecado, ele deteriora tanto uma pessoa, que chega uma hora que nem para o pecado serve mais. Nem para aproveitar do pecado. Por que que a gente troca isso? Por que a gente troca um Deus de amor? Que nos dá delícias perpetuamente. Você sabia que o prazer da santidade é muito melhor do que o prazer do pecado? Você sabia disso? Que falar a verdade sempre é muito melhor do que soltar uma mentirinha de vez em quando? Que só admirar e contemplar o corpo da sua esposa é muito melhor do que ficar vendo besteira na internet olhando para a mulher na rua? Isso são prisões, são cadeias. O Senhor, ele é capaz de nos libertar, de nos fazer novos, amém? Ele gastou tudo. E o problema é que às vezes a gente nem percebe isso. Eu imagino, me permitam, que esse rapaz, ele acordou um belo dia e viu que não tinha mais nada. E é assim que geralmente acontece, sabe por quê? Sempre no pecado a gente acha que tem um pouco mais para gastar com o pecado. Sempre. E aí, essa mentira da alma e do diabo diz assim, não, ainda não, curte um pouco mais. Aí um belo dia o cara descobre que está com AIDS, que é uma doença difícil, viu gente? Se tem alguém que tem aqui, eu não sei, e eu oro para que Deus te cure. Mas é uma doença difícil quem tem. É uma doença de muito sofrimento. E aí, de repente, o cara começa a emagrecer. Uma gripezinha dura 4 semanas. Ele descobre que HIV é positivo. Começou a brincar com a namorada. O que que tem? O que que tem? A menina parece grávida. Bebês sempre estão bem, amém ou não? Amém ou não? Mas não foi numa boa hora, né, gente? Usa mais uma vez a droga, mais uma vez a droga. Já está viciado. Crente que consome bebida alcoólica, vou dizer para vocês, não bebam não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que preside o príncipe não deve ficar contemplando e desejando esfumar do vinho. A Bíblia diz que o presbítero não seja dado ao vinho, não goste de beber. E como eu sei que Deus tem liderança para todos vocês, então eu profetizo que ninguém vai poder beber porque vai liderar alguma coisa na igreja do Senhor, meu não. Então, com que nós nos recreamos? Isso diz quem somos. Ah, irmãos, eu vou confessar um negócio para vocês aqui, me perdoem, por favor. Mas ontem eu perdi um tempo demais, rapaz. Olha, mas eu vi uns 4 episódios do Walking Dead. Que negócio viciante aquele? Aquela série? Né? Não estou dizendo que é pecado ver, nem que não vou ver mais. Mas foi tempo demais que eu perdi. Tem coisas que em si não são pecado, mas que fazem você, às vezes, repara que eu vou falar aqui, presta atenção. A Bíblia diz que tem coisas que em si não são pecado, mas não convém. Podia ver um só episódio, você vai ver 4? Eu podia estar orando por vocês. A escola bíblica hoje foi uma benção, meu nome que estava aqui. Tremendo, mas podia ter sido melhor. Eu não estou dizendo que é pecado ver 4 episódios de série, não. Vocês estão, amém ou não, gente? Vocês estão entendendo aqui? Principalmente mais jovens, para depois me apedrejarem. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter senso de prioridade. Os grandes pecados começam com pequenos vícios. Eu sou fã desse cara. A minha alegria é que os meus discípulos sejam melhores do que eu. Então, glória a Deus por isso, meu irmão. Aleluia. Deus está falando com você, diga amém e pronto. E havendo ele dissipado tudo, houve aquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país. Eu louvo a Deus por todas as necessidades que você está passando. Não estou com pressa de terminar hoje. Quando der o tempo, a gente volta amanhã no mesmo horário e local. Semana que vem. Eu louvo a Deus por suas necessidades, meu irmão, minha irmã. Porque elas são a maior oportunidade na sua vida. Uma vez eu falei para um amigo meu que hoje é rico, viu? Eu já disse isso para alguns de vocês, hein? Que logo serão ricos, eu creio. Mas como diz minha filha... Também, ó, viu muito também isso aí, hein? Como diz minha filha... É, pai, eu sei que a gente só é rico do Espírito Santo. E aquele amigo sentou na cadeira e eu atendi ele. Tem muitos anos disso, nem foi aqui. E eu disse, você faz orçamento? Não. Falei, então, você vai comprar um caderno, um livro caixa. Eu tenho o meu desde que eu casei. Já está no segundo livro. Ali você vai anotar todas as entradas e todas as suas saídas. E é, tem gente que faz no Excel, mas eu sou um pouco velho, embora seja novo, muito novo. E eu vou na caneta mesmo. E ali eu ensinei para ele como fazer e eu falei assim, olha... As diretrizes espirituais são essa, essa, essa e essa. Não espere enriquecer para ser misericordioso. Não espere enriquecer para ser dizimista fiel. Não espere enriquecer para você usar dos seus bens para abençoar outras pessoas. Sirva da melhor forma com que você tem pouco. Porque a Bíblia diz que quem é pouco no, fiel no pouco, sobre muito o Senhor fará fiel. E aí fui dando as diretrizes. Não disse com isso que todo crente vai ser rico, até porque eu acho que isso é uma mentira do inferno. A prosperidade que Deus tem para nós e para todos é não precisar de nada. Amém? Se vai ser tendo muito, amém. Se vai ser tendo pouco, amém também. Rapaz, o homem de Deus olhou para mim e falou, não acredito nisso não, tio. Eu acho que é só para pior. Eu falei, não, cara. Faça assim, assim, assim, assim, assim. Deus foi me dando graça, revelação mesmo. Eu fui orientando ele, discernimento, né? E por que eu estou contando isso? Porque eu disse naquele encontro algo que marcou a minha vida enquanto eu dizia. Eu disse a ele assim, essa fase da sua vida vai passar. E existem lições que você como ser humano só é capaz de aprender na crise. Tem coisa que a gente não aprende na crista da onda. Não aprende, não aprende, não aprende. Tem lição que só aprende na bancarrota, no final do poço. Então, louva a Deus por qualquer dificuldade que está passando. Porque é ali que você cai em si. É na dificuldade que a gente cai em si. É na depressão, na falência financeira, na solidão, que a gente diz, espera aí. Eu acho que Deus não planejou isso para mim, não. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada... Deu alguma coisa errada aqui, porque está muito ruim para ser verdade. Espera aí, onde é que eu errei? E glória a Deus por todas as suas dificuldades. Todas. A gente não é masoquista que fica procurando dificuldade, não. Claro que não. Ninguém aqui procura dificuldade. Mas, irmãos, existem lições, inclusive espirituais, que aqui para nós a gente só aprende no deserto. Amém ou não? Aí eu vi um irmão sussurrando assim, eu quero aprender agora as lições de quando eu estou no cume da montanha. Você vai chegar lá, meu irmão, aproveita. Davi foi feito rei de Israel enquanto apacentava os cordeirinhos, foi tirado de trás das malhadas, não é ou não? Ele era tão menosprezado na casa dele que o pai nem lembrou dele para mostrar para o sacerdote ungir ele rei quando Samuel chegou lá. O pai dele esqueceu ele. Gente, segundo o que a Bíblia diz, a última pessoa que esquece um filho é o pai. A Bíblia diz, até se a mãe ou o pai esquecerem de ti, eu não esquecerei de vós. Ou seja, pela Bíblia, o último que pode esquecer de um filho é o pai. E o pai de Davi esqueceu ele. Então, o Senhor tem coisas grandiosas para você. Basta você tomar a posição e aprender essas lições. Então ele foi encontrar-se com um cidadão daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Já sei que eu vou terminar a aula semana que vem. Você já viu quando você está numa grande crise e você começa a perceber que Deus tem mais para você, só que você não tem paciência de esperar e vem uma suposta bênção e faz você pior do que antes? Cuidado com a sua escassez, porque também é momento de provação de Deus, mas também de tentação do diabo. Quantas vezes o irmão me liga? Gente, eu fico... Deixa eu falar logo para vocês todos aqui. Se eu conseguir emprego na Ambev, já está respondido não, ok? Vamos precisar me ligar, não gastar o crédito do seu celular. Me chamaram para ser promotor da Ambev. Mas o quê? Bora, galera, tá vendendo pouco. Ô, gente, que aí tem que vender mais, o povo tem que beber. Não combina, combina ou não? Eu acho que não. Desculpe se frustrei alguém que sonhava esse cargo. E o menino estava no aperto e estava na dificuldade, ligou para mim: meu pastor, sabe o que é? É que eu não queria fazer nada assim, só bênção e coisa e tal. Se fosse contratado para multinacional, não tinha nem me ligado. Porque uma proposta maravilhosa e coisa e tal. Começou a falar dos benefícios. Plano de saúde, não sei o quê, e ticket, vale, pai. Eu falei: glória, eu vou abençoar o cabra. Aí ele falou: só tem um problema, pastor. É para ser promotor de venda da Ambev. Aí eu falei assim: olha, deixa eu te falar. Eu não acredito que Deus deu talento para você liderar, para você promover que o povo enche a cara. Outra vez disse assim: pastor, eu recebi uma proposta irrecusável de ser trabalhar na Souza Cruz. Não combina. Vou ver cigarro. Ah, pastor, mas meu trabalho tem esse. Não, se não tiver por debaixo do pano não rolar um dinheirinho, não faz. Peça demissão, Deus sustenta você. Você crê ou não crê? Irmãos, tem uma maldição da igreja hoje. É uma coisa chamada cristianismo ou Cristo genérico. É um cristianismo sem compromisso. O que importa é a igreja cheia. Principalmente, gente, o cara ia ganhar os tubos, velho. O dízimo deles dava para pagar a prestação do ar-condicionado. É que nem perto de eleição bate o candidato: pastor, queria dar uma palavra na sua igreja, falar das minhas propostas. Pode deixar que o telhado a gente troca. Aí dá vontade de dar uma resposta, né? Eu não quero esse telhado de vidro do mundo espiritual, não. Pode ficar com o seu dinheiro, maldito. Cuidado, porque às vezes na hora da prova, da dificuldade, da solidão, da depressão, da escassez, o diabo vai trazer um prato cheio para você. Uma bandeja, no linguajar bem pentecostal. Você está entendendo? Diga amém. Então, foi encontrar-se com os cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Imagino que ele deve ter pensado consigo: está vendo aí? Sou mais eu. Dei a volta por cima. Vou trabalhar. Consegui um emprego. Agora, mais do que nunca, sou dono do meu nariz. Vou fazer o que eu fizer. Não, irmãos, não, pelo amor de Deus. Por favor. Cuidado. Porque esses momentos são tão maravilhosos, porque você enche a boca e diz assim: olha como o diabo tenta emburrecer a gente, né? E burro é ele. Deixou aquele céu maravilhoso, sendo regente de anjos, querubim, parece um traste feio que fica fazendo mal aos outros. Burro. E o diabo diz assim: você não tem nada, você precisa dessa oportunidade, você está carente. Que é isso? Ela é descrente, o que é que tem? É uma boa moça, melhor do que muita crente. Gente, existem moças sérias que não converteram ainda, mas a Bíblia diz que é um jugo desigual. Porque elas, embora admirem o Evangelho, algumas delas, elas ainda não são governadas pelo Evangelho. Ainda são governadas pelos seus planos pessoais. Como que esse casal vai dar certo? Não tem como. E quem é casada com alguém que é descrente sabe como sofre para poder promover o Evangelho com o marido. É verdade ou não, irmãos? Não estou falando mal de ninguém, não. Vocês estão entendendo também ou não? Estou falando que é uma questão de diferença. Ah, mas eu estou muito carente. Deus não vai reparar, não. Ou então já namorou, já está noiva, já está noivo. Ele me pediu uma prova de amor. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas. Quando o sujeito pedir uma prova de amor para vocês, você tem uma excelente prova de amor para dar para ele. Sabe qual é a melhor prova de amor? Você olha para ele assim e dá um tapa na cara. Brincadeira. Você olha assim para a cara dele e diz assim: a maior prova de amor eu aprendi com o meu Senhor. E o nome da maior prova de amor é renúncia. Se você me ama, você vai me esperar. Oh, glória! Aí o Espírito Santo vai vir sobre ele, vai converter você, uma bênção. Prova de amor é esperar. Prova de amor é esperar. Só que esse rapaz, ele foi lá e achou que estava sendo promovido porque tinha conseguido um emprego com o criador de porcos. Eu vou lembrar para vocês que na cultura judaica, o porco, ele era visto como um animal imundo. Era uma maldição trabalhar com porcos. O porco gordo, criado como reprodutor, se não for criado com um cúmulo de higiene, ele é vetor de várias doenças. Inclusive leptospirose, não por ele. Calma, calma. Porque os ratos, quando não encontram lugares para fazer seus ninhos, eles cavam a barriga do porco e fazem ninho no bacon do porco. Vocês sabiam disso? E eles urinam e defecam. E é um ambiente ótimo para a proliferação de bactérias. E aquela salmoura que sai do buraquinho que o rato mora dentro é altamente infecto-contagioso. Então Deus preferiu, por lei sanitária, proibir o povo de comer porco. Ainda bem que eu não sou judeu, eu como porco, eu não sou adventista. Amo. Irmãos, aquele rapaz estava entrando na maior rascada da vida dele, crente que ele estava na crista da onda, crente que ele estava sendo restaurado. Só que na verdade ele não identificou isso como bandeira do diabo e foi mais fundo ainda, e ele aceitou o emprego que lhe propuseram. Diz assim, 16: e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Glória a Deus, aleluia. Oh, coisa boa. É como minha filha fala: toma. O pecado, ele vai nos conduzindo a um tipo de solidão, onde a carne quer nos convencer que só o pecado pode preencher aquela solidão. Sabia disso? Às vezes a pessoa fica tão longe de Deus que começa a se achar inútil para Deus. E vem a vozinha que diz assim: você não serve mais com a de igreja, não. Cada dia a dia para o pastor. Sai dessa, você é uma pessoa com a mente aberta, você é uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudada. Que isso? Você vai sair dessa. Eu sou mais você. Olha esse emprego que você conseguiu cuidando dos porquinhos. Os porquinhos. Mas a Bíblia diz, aleluia, que chega uma hora que o pecado não consegue lhe satisfazer mais. Chega uma hora que a escassez e a solidão é tamanha que você é obrigado a cair em si, a tomar consciência. E aqui nós vamos terminar para continuar a semana passada. Diz assim no versículo 17: eu louvo a Deus, irmãos, porque pode ser que existe alguém aqui nessa situação, ou existe alguém aqui que o diabo planejou colocar nessa situação e o Senhor vai lhe livrar pelo poder dele, da sua palavra. Amém ou não? Mas pode ser que você esteja vendo uma situação dessa em alguma área da sua vida e que você viu e começou a identificar isso como um caminho de morte, de morte, de morte eterna. E aí, quando o diabo, que é burro, diz para você assim: você não tem mais nada. Aí você pode dizer sabe o que para ele? Ufa, nada mais me prende. Nada mais me prende. Não tenho mais nada. Tem gente que vai tão longe no pecado que perde a família. Precisa perder a família deles. Para ver que não tem mais nada. acaba com as finanças, acaba com os bens, fica tão endividado que não tem nem mais como pedir empréstimo. Eu acho que esse momento é crucial. E profetizo sobre vocês que encontrem esse momento se não se arrependerem antes. Porque a pior coisa é enquanto o diabo lhe alimenta com as alfarrobas. Porque enquanto você está comendo a comida do porco e está cego espiritualmente, você acha que está indo bem. Glória a Deus, porque Deus bloqueou a ração dele. Glória a Deus se Deus está bloqueando a ração de alguém aqui. Porque aí acontece um milagre que diz assim, versículo 17. Fique em pé, nós vamos terminar, só vou ler o versículo e vamos orar. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Irmãos, tem horas que você caiu de várias formas, ou não caiu em si ainda. Diz assim, caindo, porém, em si. Ele tinha caído financeiramente, moralmente, mas não tinha caído em si ainda. O si dele, o eu dele, ele estava em pé. Só que chega uma hora que você cai em si. Agora que nada mais aparentemente sustenta. E essa é a hora do milagre. Uma vez eu fui pagar uma conta da faculdade no banco, parou, passou o dia, eles tinham um esquema de cálculo absurdo, que eu lembro que meus juros era uma coisa absurda, não lembro exatamente, mas a coisa, eu estava estudando aí na faculdade há quantos anos, e eu lembro que eram quase R$200, naquele tempo era muito dinheiro, e eu estava assim já caminhando nas ruas de Brotas e dizendo, não dá mais tempo de entrar no banco. Aí eu falei a maior besteira da minha vida, eu disse, agora nem um milagre. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, só é milagre quando não dá mais tempo. Enquanto dá tempo, não é milagre. Aí eu, como, Senhor? Aí ele falou, vá na tesouraria da faculdade. Estou de brincadeira, ninguém, não entra dinheiro na tesouraria da faculdade. Aí ele falou mais uma vez, vá na tesouraria da faculdade. Não existe pagar, o cara não tem nem como passar o boleto. Quando eu cheguei lá, estava o diretor financeiro da faculdade. E eu falei, moço, eu poderia pagar minha faculdade aqui? Ele falou, ele olhou para mim, acho que nunca ninguém tinha pedido aquilo. Aí ele falou, pode, me dê. Não sei se está precisando do dinheirinho de rodar o caixa, sei lá. Eu só sei que eu paguei, ele deu um visto dele, que era muito poder esse visto dele. E eu saí, e o senhor repetiu para mim, enquanto há tempo, não é milagre. Milagre é quando não dá mais tempo. Se você acha que não dá mais tempo, é hora do milagre. Agora é hora do milagre. Milagre é quando você acha que não tem mais como. E a Bíblia diz, caindo em si, ele foi e pensou, os funcionários diaristas, jornaleiros do meu pai, têm abundância. A maior vitória desse rapaz aqui, irmãos, foi cair em si e abrir mão daquela arrogância que afastou ele do pai, porque ele resolveu voltar como servo. Semana que vem eu vou continuar, se Deus permitir, mas eu quero ensinar uma coisa para você. Nem para Deus volte por cima. Cuidado, porque às vezes a gente volta para Deus plenamente e diz, pronto, Senhor, agora estou de volta, quero tudo que já era meu. Não, não, não, não, não. Baixa a bola. Baixa a bola. Volta como servo. Volta como servo. Sofia, alguém que não foi para a festa da Paixão de Cristo, disse, não me conta o final. Todo mundo sabe o final, né? Jesus ressuscita. Você sabe o final da história que eu vou contar semana que vem? Mas mesmo sabendo que você vai ser recebido como filho, cuidado. Volte como servo. E deixe que ele vai colocar o seu lugar de filho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti. E nós pedimos Tua misericórdia, Teu milagre, Tua intervenção nas nossas vidas. Quero pedir agora para aquelas pessoas que estão aqui, que em algum momento se identificaram com essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Espírito Santo, eu creio que o Senhor é um Deus amoroso. E o Senhor está agindo no nosso meio agora. Obrigado, Jesus, que o Senhor está aqui conosco agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor determinou esse momento em nossa história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que nos faz cair em si e tomar consciência. Tudo que esse moço precisava era tomar consciência de quem era seu pai. Enquanto ele queria a sua vontade, o pai só queria amá-lo. Nos faz tomar essa consciência agora. Que o Senhor nos ama apesar de nós. E nos faz querer voltar como servo. Voltar como servo, Senhor. Servir-te como servo, adorá-lo como servo, nos submetermos como servo. Tira a arrogância de nós, em nome de Jesus. Tira a arrogância de nós, porque esse moço não falou assim: vou voltar e tomar o meu lugar de filho. Não foi assim. Que nós possamos hoje, Senhor, buscar tomar o lugar de servo. E tudo que vier mais será lucro. Que o Senhor nos liberte, todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. A Jesus, aplauda a Jesus por o que nos falou. Alegria. Glória a Deus. Você pode.